Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui conduzindo o programa mais uma vez, ao lado dos meus queridos amigos Endzoners. Como está, Alexandre? Edu, tudo certo? Depois de um fim de semana regado ao futebol americano, estamos aí para falar mais um pouquinho do próprio esporte que eu gosto tanto e garanto que o nosso amigo Júlio César Vettori também curte muito, né não, Julião? E aí, tudo certo? Tudo certo, Ale. Concordo, gosto muito de futebol americano, acompanhei esse final de semana, perdi no Fantasy de 114 a 46, mas tudo bem. E eu passo a bola pro meu querido amigo Vitinho. E aí, Vitinho, você tá bom? Opa, tô bem aí, abraço a todos aí de zona. E é isso aí, você, Edu? Tá tudo bem também, Vitinho, graças a Deus, estamos aqui em mais uma noite de terça-feira, gravando a edição de hoje. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro, este último final de semana, nós tivemos nada mais, nada menos que a final do torneio Touchdown, mas não foi bem assim, a gente vai explicar um pouquinho no meio do programa. Não tivemos rodada da Liga Paulista de Flag, mas tivemos uma semana agitadíssima na NFL, jogos surpreendentes, jogos espetaculares, futebol de muita qualidade, direto dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar a pauta do programa, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! E-mail dessa semana, e-mail do Thiago de Lavor Paz Barreto. E aí, Endzoners? Já é um clichê, mas parabéns por mais um excelente programa. Thiago mandou um e-mail grandão pra gente aqui. No meio do e-mail dele, ele dá uma canelada, dá uma sapatada, dá uma pedrada aqui na equipe. Vocês esqueceram de comentar sobre o Ladainian Tomlinson, que se tornou o terceiro maior jogador em touchdowns marcados na história da liga. Só atrás do Jerry Rice e do Emmitt Smith. Porrada na gente, porrada. Eu estou apenas começando a acompanhar a NFL, mas dá pra notar vendo jogos que isso é realmente incrível. Olha, Thiago, eu digo que é algo histórico realmente, é espetacular. Alexandre, um grande fã do Ladainian, pode comentar até um pouquinho mais. E aí, Ale, ficou emocionado com o Ladainian Tomlinson com o terceiro lugar entre os TDs marcados na liga? Olha, fico muito feliz, porque o Ladainian Tomlinson é um cara que eu comecei a acompanhar mesmo no auge dele e tal, e assim, era incrível ver o Ladainian Tomlinson jogar. O cara é muito rápido, é muito forte, cortava como ninguém. Eu acho que eu nunca vi nenhum running back fazer os cortes que ele fazia no auge dele, naquela temporada espetacular que ele teve. Apesar de que hoje a gente tem o Adrian Peterson, que é um running back muito bom também, mas eu acho que ele está muito longe, na verdade, de chegar perto das qualidades completas que teve o Ladainian Tomlinson. Mas fiquei feliz sim, que o LT é um dos principais running backs da NFL e merece todo o reconhecimento. Para mim, é um cara que vai estar no Hall of Fame daqui a um tempo. E continua no e-mail dele aqui: quem vocês acham que pode ganhar o Defensive Player of the Year? E se o MVP vai realmente ficar entre o Manning e o Breeze ou tem alguém correndo por fora? Olha, Defensive Player of the Year, Thiago, eu diria assim, pelo que estão jogando, eu ficaria entre Jared Allen ou a importância do Darren Sharper na defesa do Saints. Olha, pra mim, Thiago, pelo menos até o que eu assisti até o momento de NFL, eu acredito que o favorito pra esse ano seja realmente o Jared Allen, como o Edu mencionou, mas eu tenho pra mim dois caras que estão jogando muita bola e que devem ser reconhecidos. Eu fico com o Mike Peterson, outside linebacker do Atlanta Falcons, que está fazendo uma temporada espetacular. E também fico com o número 52 lá de Baltimore, o Ray Lewis, está fazendo outra temporada espetacular. Já é o melhor middle linebacker da história da NFL. E a gente sabe que é muito difícil jogar como middle linebacker. E ele, com toda a sua liderança ali na defesa do Baltimore Ravens, é um cara sempre muito emocional e que joga muito, faz tackles cruciais ali na terceira descida. É um cara que continua jogando como jogava na sua temporada como rookie, na temporada que esteve no auge na NFL. Então, eu ficaria com o Ray Lewis como um dos favoritos para esse Defensive Player of the Year. Eu compartilho com a ideia do Edu. Eu acho que o Jared Allen, também descendo esse ano, já tem 10,5 sacks e é uma parte muito importante dessa defesa do Minnesota Vikings. E você, Vitinho, quem que pra você assim é um forte candidato para o Defensive Player of the Year? Então, Júlio, eu concordo com você com o Jared Allen. Eu acho que ele tá ownando essa temporada, realmente tá jogando muito. E eu vou ficar com o Troy Polamalu, pois mesmo ele ficando sem jogar 4 jogos, tem uma coisa a se destacar. Steelers com Polamalu, 6-0. Steelers sem Polamalu, 0-4. Eu acho que um jogador mais importante que isso não vai ter na NFL. Sobre MVP, eu acho que pode ser, pelo menos na minha opinião absoluta e extrema assim, Peyton Manning. Não diria nem que o Breeze conseguiria agora ameaçar, porque até porque os Saints já estão começando a cair de produção e logo logo já vai começar a dar alguma zica lá pros lados de New Orleans. Mas pra MVP eu fico com o Peyton Manning. Estou junto com o Eduardo Galvão, mas não pode, eu acho que a gente não pode ignorar o Brett Favre nessa eleição de MVP. É o melhor quarterback da NFL, tem o melhor rating da NFL, 21 touchdowns, 3 interceptações, sendo que o Peyton Manning tem 9 interceptações. Ele tem 248 jardas por jogo, que comparado com o Peyton Manning é ridículo, porque o Peyton Manning tem 317. Mas o Brett Favre, pela idade dele, pelo que ele fez nesse time de Minnesota, ele está sendo considerado, e muito, vocês podem ter certeza, que a liga vai prestar muita atenção em Brett Favre esse ano para MVP. Concordo com a Lei, e pra mim, incrivelmente, o cara que tem mais chance de ganhar o MVP é o Brett Favre. Ele tá muito eficiente esse ano, tá lançando muitos touchdowns, poucas interceptações, tá com um rating muito alto, jogando o fino da bola com 40 anos de idade, tá dando, como dizem os esportes, tá dando um pau nessa molecada, tá mostrando como é que joga futebol com 40 anos, sem ombro, sem tendão, sem lá, sem mão, mas tá jogando muito o Brett Favre. E é por isso que o Vikings está indo bem nessa temporada, com 9 vitórias e 1 derrota. E você, Vitinho, quem é um candidato forte para o MVP desse ano? Olha, eu vou ficar com o Peyton Manning. O Drew Brees está tendo apoio do jogo corrido. O Peyton Manning, não tanto quanto o Saints. Eu acho que o Peyton Manning vai levar isso daí se chegar ao Super Bowl. O outro é meio do programa do Felipe Nunes, 16 anos, Salvador, comentando sobre a quarta para duas da semana passada, comentando sobre alguns erros de arbitragem, né? Ele deixa um comentáriozinho no site bem interessante, né? Como um erro como esse pode acontecer com o auxílio da arbitragem eletrônica? Mesmo com toda a tecnologia, ainda estamos suscetíveis ao erro humano, mas na NFL são mais raros que em outros esportes, justamente por essa ajuda. Olha, Felipe, a arbitragem tem realmente sido um pouquinho polêmica, porque mesmo conferindo alguns replays, eles realmente continuam insistindo no erro, continuam com a marcação de dentro de campo. É complicado, né, Edu? Porque os caras têm todos os recursos para corrigir os problemas dentro de campo, porque é difícil realmente ser juiz de futebol americano. Eu posso dizer, porque eu já participei como juiz em alguns jogos de flag e tal, é muito complicado. É muito complicado até no flag, que não tem tantas faltas de holding. Sabe? É muito complicado, porque se você é juiz de secundária, tem uma recepção com um pouco mais de contato, e aí o cara acaba não pegando a bola acaba caindo no chão, o cara já pede interferência, a pressão vem toda em cima de você. Então é muito complicado você ser juiz. O auxílio eletrônico serve justamente, além de corrigir aqueles negócios de posição de campo, que aliás tem sido um negócio muito complicado, para rever recepções, para rever onde a bola parou, para rever se o quarterback passou da linha de scrimmage de quando lançou, o que eu acho muito útil. O problema é que os juízes não estão fazendo o uso correto desse negócio, está atrapalhando um pouco os times, né? Mas assim, olha, eu acho que apesar de eles merecerem as devidas críticas, acho que a gente tem que aliviar um pouquinho nos juízes também. É difícil entender, principalmente quando você torce para um time que foi prejudicado, mas tem que aliviar um pouquinho nos juízes também. É muito complicado o trabalho dos caras. Se você também tem um e-mail, tem um recado, tem alguma coisa para comentar com o programa, mandem para a gente, podcast@endzonebrasil.com. Todos os e-mails muito bem-vindos. Comentem na postagem do episódio também. Isso ajuda a dar aquele feedback para a gente, ajuda a motivar a gente a continuar cada vez mais com o programa, a investir, a tentar deixar o programa mais legal possível para vocês. Recadinhos rápidos. Aproveitando o finalzinho do e-mail do Thiago, ele pede aqui uma pequena divulgação. Dia 29/11, esse próximo domingo agora, pessoal. Peguem as agendas e marquem. Um amistoso entre dois times de Recife, como um preview, como uma preparação para o Nordeste Bowl. O amistoso será às 14h30 no Clube dos Servidores da Sudene. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, opcional. Opcional não, gente. Vamos doar 1 quilo de alimento não perecível. Vai ser uma campanha arrecadando alimentos para doar para alguma instituição. Então, pessoal que puder ir, compareçam, levem os alimentos. Vamos prestigiar esse pequeno preview do Nordeste Bowl. Dia 29/11, esse domingo agora, 14h30. Meu Deus do céu, 14h30 no calor de Recife. Seguro, hein? Calorzinho. Maravilha pra jogar bola, hein, Alexandre? Nossa. É, no calor ainda é terrível, né? Eu não sei se é full pad esse torneio, mas eu acredito que seja. Porque a gente já falou aqui do podcast, né? Tem as equipes que participaram em 2008 desse torneio, as últimas equipes que participaram, Edu, foram Dragões do Mar de Fortaleza, Ceará Cangaceiros, João Pessoa Espectros, Natal Scorpions, Ponta Negra Bulls e o Paraíba Aliança, que é um combinado lá de alguns outros times da Paraíba, além do Espectros. E promete, eu não sei se é full pad, deve ser, porque tem uma grande iniciativa full pad lá no Nordeste do Brasil. E olha, falando em nome do pessoal daqui de São Paulo, um cara que ajudou aqui na divulgação e também na estrutura lá do torneio Touchdown, gostaríamos muito de ver um time do Nordeste no próximo torneio Touchdown, né? Então espero que o pessoal volte. Agora, por favor, se tiver calor aí, não convide os times, porque é mancada. Parece que você está assando dentro dos pads quando você joga no calor. Por favor, eu sei que é difícil ter um friozinho aí no Nordeste, mas se tiver uma temperatura amena, já colabora, não é verdade, Julião? Ah, com certeza. Você ficar naquela sensação de ser um verdadeiro frango assado jogando bola é complicado, cara. Jogar 14h num solão no Nordeste é algo que... é de torrar a cuca, realmente. Bom, é o fator campo, é o fator campo. É a vantagem dos mandantes do jogo. Ah, sim, com certeza, mas é aquela coisa, tomara que faça um clima um pouco mais ameno. Imagina você jogando bola 14h, 35 graus na sua cabeça, você de shoulder pad, vai estar louco, hein? Até não, eu fico que joguei futebol americano. Pior não é o shoulder pad, é o capacete. Imagina o pessoal que usa o capacete preto. Nossa, meu Deus. Só de pensar dá aflição, cara. Dá um... ah! Pela Liga Paulista de Futebol Americano, tivemos jogos esse último final de semana, Vitor? Não, a gente não teve jogo por causa do torneio do Tidão, né, cara? E quando vão ser os próximos jogos, então, da Liga? O próximo jogo vai ser dia 29, no SPAC, na Avenida Robert Kennedy. A final da Conferência Paulista vai ser Spartans vs Sharks, e a final da Conferência Estadual vai ser Silver Bullets vs Gladiators. Então, dia 29/11, próximo domingo, enquanto o pessoal do Nordeste já prepara o preview do Nordeste Bowl, vão acontecer as finais da Liga Flag Paulista, as finais de conferência. Spartans contra Sharks, Silver Bullets contra Gladiators. O pessoal que puder comparecer, a entrada é franca, compareçam lá no SPAC. É, por favor, compareçam lá, torçam para o amigo de vocês, Endzoner, Alexandre Branco, torçam para o Silver Bullets, vão com suas camisas azul marinho, compareçam ao SPAC, porque Silver Bullets está engajado em chegar à final da Liga Flag esse ano. E o páreo é duro. O time do Avaré Gladiators é muito bom. Mas a gente vai fazer o que pode, não é verdade, Edu? Você vai estar lá com certeza assistindo o jogo, né? Com certeza. Cobertura especial do Endzone também, do portal. Vamos trazer as novidades. Vamos tentar entrevistar o pessoal. Gravar até alguns videozinhos para postar no site depois. Aguardem e verá. Quem viver, verá. Semana que vem a cobertura das finais de conferência da Liga Flag Paulista. Edu já botando os caras no caixão, né? Quem viver, verá. Já vai matar uns 10. Este final de semana não tivemos Liga Flag, mas tivemos torneio Touchdown. Sábado nós tivemos as semifinais. São Paulo Storm 28-27 em cima do Cuiabá Arsenal na prorrogação. E o Rio de Janeiro Imperadores venceu o Barigui Crocodiles por 20-0. Eu não pude estar presente em nenhum dos dois jogos, mas Alexandre Branco estava lá representando a equipe e vai contar um pouquinho de como foi as partidas do sábado pra gente. Olha, Falando como amante do futebol americano, o jogo mais incrível que eu já assisti na minha vida aconteceu nesse sábado, o último lá no Ibirapuera. O jogo do Storm contra o Arsenal foi um jogo incrível. Foi um jogo pra quem não, nem entendia futebol americano. Olha, eu levei um amigo que nem nunca viu futebol americano, nunca tinha assistido nada. O cara ficou apaixonado, ficou maluco. Queria assistir os outros jogos de qualquer forma. Olha, a superação do Storm no final do jogo foi incrível. Infelizmente o jogo foi meio parado no começo, muitas penalidades. Mas no final das contas foi uma penalidade que salvou o São Paulo Storm, porque o quarterback Kevin May sofreu uma interceptação numa quarta descida, e o que crucificaria o Storm e colocaria o Arsenal na final do torneio touchdown, mas uma falta na jogada voltou a bola à mão do São Paulo Storm. O Kevin completou um passe na quarta descida para 15 jardas nas mãos do Nathan Somerville para um ganho de 17, e aí aconteceu a jogada final que culminou no touchdown do Storm. E o extra point do Cabelo matou a partida, porque o Cuiabá Arsenal errou o extra point após o seu touchdown na prorrogação. Porque a prorrogação no touchdown ocorre de um jeito diferente, ao invés de um overtime. Funciona igual na NCAA, não é, Alexandre? É igual a NCAA, Edu. O time pega a bola na linha de 25 jardas e tenta marcar o touchdown. Aí, a partir da linha de 25 jardas, ele... É como se fosse uma campanha ofensiva que estivesse dentro da red zone. Ele tem que marcar o touchdown. Aí tem primeira para 10 e depois, caso ele avance 10 jardas, tem primeira para 10 de novo até o touchdown. E é como se fosse uma cobrança de pênalti. Se o time vai, marca o touchdown e faz o extra point, o outro time tem que marcar o touchdown e fazer o extra point. Assim vai. E o jogo entre São Paulo Storm e Cuiabá Arsenal foi incrível por causa disso. O Arsenal errou o extra point. E aí, quando o Storm fez o touchdown, estava nos pés do Cabelo, camisa 88 do Storm, que foi lá, converteu o extra point e deu números finais ao jogo. Foi emocionante, olha. Incrível, o público no Ibirapuera vibrou muito. E no jogo contra o Imperadores, domínio total do time do Rio de Janeiro. O jogo corrido do Rio de Janeiro dominou realmente, foi 20-0, muita chuva. Então, como o risco era grande de acontecerem turnovers, o Rio de Janeiro optou por correr mais com a bola, ao invés do passe. E o grande beneficiado disso foi o Miguel, o fullback do time do Rio de Janeiro. Aliás, gostaria de adiantar ao pessoal que teremos cobertura especialíssima do torneio Touchdown. Quando terminar o torneio, nós vamos fazer uma edição especial com entrevistas que nós colhemos no local, jogaremos fotos na internet, vídeos, não é verdade, Edu? Com certeza, Alexandre, a gente tem um belo material sobre todo o torneio preparado para poder passar pro pessoal. É isso aí, aí o pessoal deve estar curioso para saber o que deu na final, né, Edu? A final, no domingo, o Sunday Night Football, a final começou no domingo às 7 da noite, São Paulo Storm e Rio de Janeiro Imperadores. O jogo começou, os times em campo. Rio de Janeiro teve o domínio total e absoluto do primeiro tempo de jogo. Os dois primeiros quartos foram do Rio de Janeiro. Dois touchdowns espetaculares. As campanhas conduzidas pelo quarterback Diogo do Imperadores, sempre dando resultado, bons passes, boas corridas do time. E o Storm com muitos problemas, porque o jogo passando a bola não evoluía, o jogo corrido também encontrava dificuldades, batia na parede e caía. Tudo se encaminhava para uma vitória dos Imperadores. Mas no show do intervalo, depois do show das Cheerleaders, o que, que aconteceu, Alexandre? O apagão voltou. O apagão voltou, a luz acabou no estádio de Ibirapuera. E infelizmente o que aconteceu foi o seguinte, pessoal, uma árvore acabou caindo nas imediações do estádio do Ibirapuera, o Ícaro de Castro Melo. Uma árvore caiu e derrubou um poste de luz, cortando fios e tudo, estourando o transformador. A Eletropaulo não ia conseguir restabelecer o fornecimento de energia elétrica até que, eu não sei quando que eles conseguiram consertar tudo, mas com certeza não ia acontecer na noite de domingo ainda. Teríamos até pelo menos a segunda-feira à tarde para resolver isso, e era inviável para o time do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu foi que a final do torneio Touchdown foi remarcada para o dia 12 de dezembro. Eu vou até pedir aqui, Alê, se você me deixar, eu estou com o comunicado aqui emitido pelo grupo gestor do torneio Touchdown. À vontade. Assinado pelo Rodrigo Proença, comunicado oficial. Vou tentar fazer voz de locutor, pessoal. Prezados atletas, dirigentes, torcedores e fãs do futebol americano nacional. O grupo gestor do torneio Touchdown 2009 vem por meio desta deliberar sobre a partida entre Rio de Janeiro e Imperadores, 14 pontos, e São Paulo Storm, 0 pontos, válida pela final do torneio Touchdown 2009 e interrompida em seu intervalo pela falta de energia elétrica no estádio do Ibirapuera. Após análise de todos os fatores envolvendo a realização de uma nova partida e visando o completo sucesso do torneio Touchdown 2009, o grupo gestor informa que esta terá continuidade do ponto onde foi interrompida no dia 12 de dezembro de 2009 em local a ser definido e informado posteriormente. Com plena certeza de que este torneio foi um grande passo rumo ao desenvolvimento do futebol americano no Brasil, o grupo gestor do torneio Touchdown 2009 aproveita a oportunidade para parabenizar as equipes participantes pela determinação, comprometimento e amor demonstrado ao esporte em todos os jogos disputados. E aguardem, vem aí o torneio Touchdown 2010. Atenciosamente, Rodrigo Proença, do grupo gestor do torneio Touchdown 2009. Uma posição oficial deles, uma posição até meio que de improviso, né, Alexandre? Porque isso não estava na regra, eles não previam que pudesse acabar a força no estádio. É complicado. O Storm estava passando por um momento muito difícil no jogo. O time não estava conseguindo atacar. E o Imperador tinha o pleno domínio, o que pode não acontecer nesse segundo tempo da partida que vai ser disputado agora. Mas o Storm sai ainda mais na desvantagem, porque vai perder o Nathan Somerville, que era o principal alvo do Kevin, foi o principal alvo na semifinal, estava sendo na grande final, faz muita diferença no time do Storm, e já deve estar voltando para os Estados Unidos nessa semana. Ele veio apenas para jogar as finais do torneio Touchdown, um fator surpresa, ninguém esperava que ele voltasse. Então o Kevin deve perder o seu principal alvo, e gostaria só de fazer uma menção rápida aqui, Eduardo Galvão, você que estava lá na final comigo, assistindo. Nosso amigo Jonatas Fracari, que participa regularmente do podcast Endzone, teve sua primeira partida como titular no São Paulo Storm na semifinal. Jogou bem, conseguiu 3 tackles. E na partida contra o Rio de Janeiro ele chegou a recuperar um fumble, só que a jogada foi anulada devido a uma falta de holding. E aí no segundo quarto da partida, o camisa 33 do São Paulo Storm sofreu uma lesão muito similar à do left tackle Jason Peters do Philadelphia Eagles, quando um guard caiu em cima do seu tornozelo esquerdo. Então provavelmente ele não deve participar do jogo do Silver Bullets agora pela Liga Flag, e tem seu status, é dúvida para o time do São Paulo Storm na grande final do torneio Touchdown, deixando o time do Storm um pouco mais fraco no quesito linebackers. O Storm sofre com algumas lesões na posição. Então eu queria deixar aqui um grande abraço para esse grande amigo do Enzo e estimar as melhoras a ele. Espero que o Storm saiba substituí-lo à altura também, não é verdade, Edu? Não, com certeza. E torcemos também para que seja um dia inspirado de ambos os times, né? O Rio de Janeiro começou atropelando. Com certeza o pessoal do Imperadores deve ter ficado um pouquinho bravo só com a falta de energia. Afinal, eles tinham o domínio absoluto do jogo. Eram amplamente favoritos ao título. Mas eles ainda têm a vantagem. Eles têm uma equipe excelente, uma equipe formada na areia, então uma equipe muito forte fisicamente. Dia 12 do 12, vão ser os dois quartos mais importantes da história do futebol americano no Brasil. Assim que a gente souber de alguma coisa, a gente já anuncia aqui no Endzone, a gente posta lá no portal, continuem acompanhando. Vai ter final, esse jogo vai acabar. E a semana 11 da NFL teve início na última quinta-feira, dia 19 de novembro, quando os Dolphins foram até Carolina e venceram os Panthers 24-17. O Indianapolis Colts viajou até Baltimore e manteve a invencibilidade 17-15 em cima dos Ravens. O Washington Redskins viajou até Dallas para conhecer o novo Cowboys Stadium, mas perdeu por 7-6. E aquele que nós alardeamos como seria um dos piores jogos da NFL, na verdade se tornou uma das partidas mais legais da semana. Cleveland Browns foi até Detroit e perdeu do Detroit Lions, mas por 38-37, com o cronômetro zerado. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre esse jogo. Ah, e lembrando só, com o Matthew Stafford sem ombro, tipo o Brett Favre do Júlio, que é todo desfigurado. Mas vamos continuar com a schedule. Green Bay Packers venceu o San Francisco 49ers. Não, é verdade. Agora que o Brett Favre do Julio é todo assim mesmo. Que o Julio fala, não tem ombro, não tem tendão. Tipo aquele bonequinho. É tipo aquele bonequinho, Eduardo Galvão, que você destruiu. Sabe aquele bonequinho que você tinha quando era criança? Você arrancou o braço dele. Ele perdeu uma perna numa guerra aquele de boneco de preto. O Playmobil. Aquele comandos em ação que você arrebentou o boneco inteiro. Esse é o Brett Favre do Julio. E ele não tem braço direito. Não tem. E se ele tiver braço, no máximo... É o braço, porque o tendão não tem mesmo. O Brett Favre do Júlio já era, faz tempo. É aquele típico general do exército de filme que não tem um olho, não tem um braço, é aquele cara. Mas vamos continuar com a schedule. O Green Bay Packers venceu os 49ers em casa por 30-24. Jacksonville Jaguars faturou uma, venceu o Buffalo Bills 18-15. O Kansas City Chiefs surpreendeu o Pittsburgh Steelers em casa 27-24. E o Minnesota Vikings chutou o cachorro morto. Bateu o Seattle Seahawks por 35-9 em casa. Grande jogo do Brett Favre. O New York Giants venceu o Atlanta Falcons em casa no overtime por 34-31. O New Orleans Saints continua ganhando todas e venceu o Tampa Bay Buccaneers fora de casa por 38-7. O Arizona Cardinals venceu o St. Louis Rams por 21-13. E o San Diego Chargers venceu o Denver Broncos fora de casa por 32-3. O New York Jets foi até New England encarar o Patriots e perdeu para o Patriots de 31-14. O Bengals foi até Oakland enfrentar o Raiders e perdeu por 20-17. O Philadelphia Eagles foi até Chicago enfrentar o Bears e ganhou de 24-20. E o Tennessee Titans foi até Houston enfrentar o Texas e ganhou de 20-17. Os top performers da semana... Quarterback Matthew Stafford, o rookie do Detroit. Não, isso não está errado, gente. Passou para 422 jardas, 5 touchdowns e 2 interceptações. Os destaques também para Kurt Warner, o maior rating da semana, 146.3. E para Brady Quinn, 304 jardas, 4 touchdowns, 133.1 de rating. Running back Chris Johnson correu 151 jardas, mas não marcou touchdown. Quem marcou touchdown foi Rick Williams, correu 119 jardas e marcou 2 touchdowns. E quem foi o melhor wide receiver da rodada? T.O. Terrell Owens recebeu 9 passes para 197 jardas e 1 touchdown. Mas claro, aqui cabe também o destaque para o Wes Welker, do New England Patriots. 15 passes recebidos para 192 jardas. 15 passes recebidos é coisa, não é verdade, Edu? 15 passes recebidos, 192 jardas. O Wes Welker continua muito produtivo, assim como esse ataque do New England Patriots, que atropelou o New York Jets 31-14 lá no Gillette Stadium. E Mark Sanchez foi a manchete triste, né? Do New York Jets, porque o Mark Sanchez está tomando interceptação atrás de interceptação, time muito nervoso, era um time promissor no começo, mas agora cai muito de produção. Está muito complicado ver o New York Jets produzir qualquer coisa. Só o Leif Boren, que ainda nem tinha aparecido nessa temporada, interceptou o Mark Sanchez 3 vezes e ainda levou uma para casa. Quer dizer, complicada, né, a situação do New York Jets. Ué, Ale, o New York Jets, que começou bem, assim como o Broncos, o San Francisco 49ers, parece que, como diz o nosso querido amigo Paulo Antunes, chega. Chega, acabou pro New York Jets, não tem jeito. O time entrou numa onda de perder jogo, Mark Sanchez lançando interceptações aos montes, querendo pegar o lugar do nosso querido Jay Cutler. Então, tá complicada esse fim de ano pra equipe do New York Jets. Eu não espero que o New York Jets tenha um saldo positivo. Tô esperando uma temporada 7-9, 6-10. Me surpreenderia muito se o New York Jets terminasse 8-8, 9-7. Não sei. Mas o New York Jets esse ano já era. O Sanchez já tá com 16 interceptações. Eu acho até que essa chegada dele na NFL foi um tanto quanto prematura. Ele tem um pouquinho de talento, mas faltou amadurecer. Ele foi starter apenas um ano no college. Ele já é o segundo quarterback com mais interceptações. Conseguiu ultrapassar o Jake Delhomme, que até algum tempo atrás era nosso espantalho aqui, era o nosso João Bobo, era o alvo das pegadinhas do programa. e não está conseguindo conduzir os Jets. A defesa dos Jets, comandada pelo Rex Ryan também, que no começo estava tão bem, ganhou o reforço do Calvin Pace no meio da temporada, porque o Calvin Pace estava suspenso. Calvin Pace chegou, mas caiu de produção. O time está sofrendo muitos turnovers, não está conseguindo manter a bola para conseguir produzir. E não adianta, a defesa passa muito tempo em campo e cansa demais. É verdade, mas o problema não é só esse, né, Edu? Como é que você vai confiar? Olha, o play calling do Jets está equilibradíssimo, ó. Thomas Jones com 21 corridas e o Mark Sanchez 21 passes tentados. Ótimo. Só que o Mark Sanchez acertou 8 passes. 136 jardas, um touchdown. 4 interceptações. Acertou 4 passes, seja, na mão do corner também, né, Ali? É, péssimo, né? Péssimo, ridículo. Uma das interceptações do Leif Bonner foi lamentável. O Mark Sanchez saiu correndo que nem um louco. E ao invés de jogar a bola pra fora, não seria intentional grounding, porque ele não tava mais naquela zona que é denominado pocket, que é o ombro o ombro de fora do left tackle até o ombro de fora do right tackle da linha ofensiva. Ali é como se denomina o pocket. Ele já estava fora, podia jogar a bola para fora e não ia acontecer nada, mas não, ele forçou o passe. A bola caiu nas mãos do Leif Bonner, não, minto, é do Brandon Merriweather, que conseguiu a quarta interceptação, foram 4 para o Mark Sanchez naquele jogo. E aí fica muito fácil, porque você deixa o time do Patriots numa posição de campo muito favorável. E aí você sabe, você tem Tom Brady, você tem Randy Moss. E o Lawrence Maroney, particularmente, jogou muito bem essa partida. 22 corridas, 77 jardas, 2 touchdowns. Muito boa a atuação do Maroney. E o Tom Brady só precisou de um passe para TD para conseguir liderar o Patriots para essa vitória de 31 a 14 contra um rival de divisão. O que é sempre muito importante para um time como o Patriots, que, claro, com certeza sonha com o Super Bowl e sonha com o título mais uma vez. Mas, Alexandre, pare e dá uma olhada aqui que você acabou de me falar. Que o play calling dele está até bem distribuído. Realmente está. 21 jogadas de passe, 21 corridas do Thomas Jones por parte do New York Jets. Mas agora, olha os Patriots. Tom Brady tentou 41 passes. O Lawrence Maroney correu 22 vezes. O Wes Welker correu mais uma. O Green Ellis correu 5. O Tom Brady correu 4 vezes. O Kevin Falk correu 2. O Julian Edelman correu mais uma. O ataque dos Patriots passou muito tempo em campo. A defesa não aguentava mais. A defesa estava cansada. Isso é resultado de um time eficiente no ataque, né, Edu? A defesa do Jets foi batida facilmente. Foi uma presa fácil. Porque com o Tom Brady em campo, como é o esquema do New England Patriots? Passes curtos, deixando o receiver dentro do campo. Porque é raro você ver um receiver do New England Patriots fazendo rotas para fora, em direção à sideline. Não, a intenção do Patriots ali é o receiver receber a bola em condições de conquistar jardas depois da recepção. Isso são palavras de um cara que estudou mais ou menos o playbook do New England Patriots. Aliás, um playbook excelente. E eu acredito que é por isso que o Bill Belichick consegue tantos títulos e um ataque tão eficiente, porque o playbook é muito bom. Mas voltando ao que acontece dentro do campo, o receiver recebe a bola dentro do campo e tem que receber conquistar as jardas depois da recepção. Isso é sensacional pro receiver, porque ele vai lá, deita e rola, faz tranquilo, fica dentro do campo, gasta o relógio. É o que o New England Patriots queria contra um time que comete muitos turnovers como o New York Jets. Vamos continuar na AFC, então? Vamos lá. Vamos falar sobre um novo líder de divisão da AFC, San Diego Chargers. Quinta vitória consecutiva da equipe de Philip Rivers, em cima do ex-líder de divisão, o Denver Broncos, 32 a 3. Cadê o Denver Broncos, que era a grande promessa da temporada? Onde está o Denver Broncos? Você anotou a placa, Alexandre? Você anotou a placa? Olha, não. Mas não adiantava nem anotar a placa, viu? Porque do jeito que o Chargers estava rapidinho, o Broncos não ia nem conseguir parar pra conversar. Sabe quantas jardas o Philip Rivers passou, Ale? Quantas? 145. Só? Só. E no jogo corrido, quantas jardas? O seu querido LaDainian Tomlinson, Alexandre Branco, 73 jardas. Mike Tolbert conseguiu 58 jardas. Jacob Hester, 46 jardas. Até o Darren Sproles correu bem, Alexandre, 26 jardas. Para ser o 38º corredor, até o Darren Sproles correu bem, Alexandre. Que beleza. Acontece que os Broncos não fizeram nada. Ah, então foi o jogo da defesa, não é verdade? Mais ou menos isso, Ale. Mais ou menos isso. Foi o jogo da defesa e o jogo da vida do Nate Kaden também. Field goals. Muitos field goals. Ele conseguiu nada mais, nada menos, 4 field goals e 2 pontos extras, Alexandre. Que beleza, hein? E cadê o Broncos nessa história toda? Querido Alexandre Branco, o Denver Broncos saiu pra passear com o Bears, porque sabe como é, né? Tipo, estão com estresse de derrotas, um perdeu 3 jogos seguidos, Denver Broncos perdeu seu 4º jogo seguido e tá complicado. Parece que o Broncos não é mais aquele super time 6-0, com Kyle Orton on fire, com a defesa jogando muito, Dumerville fazendo sacks da doidada. Tudo bem que o Dumerville ainda é o líder em sacks com 12. Mas a equipe do Denver Broncos caiu muito de rendimento. E de novo o San Diego Chargers, após dar um certo migué no começo da temporada, perdendo alguns jogos, ficando meio lento, toma a liderança da AFC West. Pra mim, ele não sai dali e vai pra playoff. E o Denver Broncos vai ter que tentar um wild card. Você acha que depois de perder 4 seguidas, eles ainda têm moral pra tentar um wild card? Então, Edu, eu acho que ele tem sim chance. É um time 6-4. Time 6-4 não é um time morto pra playoff, né? Se tiver partido para 10-4, você precisa de mais uma vitória e garante o wildcard. 11-5 é praticamente o wildcard garantido. Tudo bem que ano passado o New England Patriots ficou de fora dos playoffs com a campanha 11-5. Ah, mas foi a primeira vez na história que isso aconteceu também, né, Júlio? Justamente. Eu acho muito difícil se a equipe do Denver Broncos fizer 11-5 e não ir para os playoffs. Por quê? A AFC não tá tão boa esse ano, aliás, a NFL, os times bons, assim, que estão indo pra playoffs, eles não estão tão bons. Exceção pra equipe do New Orleans Saints, Minnesota Vikings e o nosso querido Indianapolis Colts. Mas eu acho, sim, que o Denver Broncos tem plena condição de ir pra playoffs, mas de wild card, porque a divisão, pra mim, é do Chargers. Set, cut. E aproveitando que o Júlio citou o wild card, a divisão que a briga está mais acirrada pelo wild card, a NFC East, os 3 times venceram. New York Giants venceu o Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles venceu o Chicago Bears e o Dallas Cowboys, na liderança da divisão, venceu o rival Washington Redskins por 7-6. Edu, Dallas Cowboys passou um sufoco, hein? Washington Redskins perdeu o jogo por causa do kicker. O nosso querido amigo Sushan errou 2 field goals que custaram a vitória do Washington Redskins. Foi um jogo feio, 7-6. Mas não era pra ser 7-6 o jogo do Detroit e do Cleveland? Pois é, eu acho que aconteceu uma certa troca assim, nos resultados. Só que, convenhamos que a equipe do Washington Redskins não vai conseguir fazer mais que 20 pontos numa partida, nem com uma cumba forte, nem chamando o Pai Galo lá do pânico, sei lá, não tem jeito, porque esse ataque do Washington é tenso, cara, muito tenso. Não, e pior de tudo, é que nem o Pai Galo ia adivinhar que o jogo ia estar 6-0 até o quarto. Que isso? Que jogo que é 6-0? Olha, jogo pior que esse, eu só vi aquele do Steelers e Dolphins, tá uma chuva desgraçada, foi 3-0 com o field goal no último quarto. Aquele que o punch ficou enterrado no campo? É, o próprio. Meu, não tem condições, não é não, Julião? Sem base, Alê, sem base. Foi uma vitória, assim, suada da equipe do Dallas Cowboys. Sofreu muito e... Engraçado como que a contradição sempre acontece. O nosso querido amigo Sushan não tinha errado um field goal, mano, né, até essa rodada. Fez os 2 primeiros field goals e aí... O cara vai e erra os 2 field goals que ia dar uma vitória do Washington Redskins sobre o Dallas Cowboys, que é o líder da divisão. É time que tá zoado, é complicado. É quando a maré tá contra, é complicado nadar contra a maré, né, cara? Tipo, o Washington Redskins tá sem sorte, jogador... Praticamente o time, a parte boa do time não tá jogando, Clinton Portes tá fora, Santana Moss tá zoado, Campbell não tá jogando nada, o Cooley, que era o auxiliar do Campbell, tá fora da temporada... Haynesworth tá zoado, aí tá louca, é muita coisa pra uma equipe só. Eu me surpreenderia muito se o Washington Redskins chegasse no final dessa temporada com 6 vitórias. E ano que vem, gol, gol, Brad Ford pra equipe do Washington Redskins, porque Jason Kittle não vai dar. É, precisa de muitas trocas aí, né? Muitas trocas. Na verdade, começando, eu acho que eles estão se preparando, porque ano que vem existe a possibilidade de não ter um cap room. E o Dan Snyder... adora, tem, né? Muito dinheiro pra investir no Washington Redskins. Mas eu acho que vai ter cap room sim, Edu. Vai acabar tendo, e o Redskins precisa de muitas mudanças aí. Partindo do coaching staff, que está lamentável, péssimo, ridículo, muito ruim, não funciona, não dá certo, esquece. Jim Zorn como técnico do Redskins é sem condições, então manda esse cara embora. E engraçado que... você aceitava o emprego, Alê? Olha, eu não aceitava não, porque o FedEx Field é bem grande, cabe muita gente lá dentro e os fãs do Redskins são bem estressados. Então, se eu fizer alguma besteira, tipo tentar uma jogada no quarto down igual eu faço no Madden, eu vou apanhar. Então, voltando ao negócio aqui... eu acho que o Redskins precisa de um quarterback novo. Precisa de um quarterback com a cara da franquia. E o Júlio falou a verdade. O Bradford pode ser o quarterback que o Redskins precisa. Mas eu acho que o Redskins não precisa só de um quarterback. O Redskins contrata muito e produz pouco. É, alguma coisa acontece nesse time. Eu não sei se são estrelas demais, se é dinheiro demais envolvido, ou se é má conduta do front office. Mas... esse time nunca consegue resultados concretos. Esse time nunca consegue resultados concretos. É dificílimo você ter Albert Haynesworth pagando 100 milhões em 7 anos para ele, D'Angelo Hall ganhando o que ganha, enfim, vários jogadores ganhando muito dinheiro e o time não andar. Isso é complicado, não é culpa só de um quarterback, é culpa de um coaching staff que não chama as jogadas direito, uma defesa fraca, que ainda confia num cara de 34 anos chamado London Fletcher Baker, na posição de middle linebacker, para ser o líder dessa defesa, que tem muitos caras talentosos, incluindo o Brian Urakpo, que está jogando muita bola pelo Redskins. Precisa de muita ajuda esse time, precisa de um bom draft no ano que vem, se quiser resultados concretos na NFC East, na próxima temporada e nas que estão por vir. Só que aí, Alê, você tocou num ponto legal, que foi o negócio do draft. Como que faz se o Redskins chega no draft com 5, 4 picks? Aí é complicado, eles têm um de first round, aí chegam de quarto round, um de quinto e um de sétimo, acabou. Esse é o Redskins. O Redskins, ele, na minha opinião, ele faz errado assim, os investimentos. Ele chega no free agent, sai dando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões pra galera, vai catando aos montes, pegou D'Angelo Hall, pegou Haynesworth, pegou sei lá quem, mas pegou uma galera boa. E sei lá, tipo, o negócio é o draft, pegar a galera nova de 20, 21 anos aí, que faz a sua learning curve e joga bem na NFL, tem que investir direito. O Oracle é um bom exemplo. Se o Redskins pegasse um cara desse todo ano, daqui uns 5 anos, inevitavelmente, o Redskins teria um bom time. Só que não, troca seus picks até pela mãe dos caras lá e chega no draft com 4 picks, aí é complicado mesmo. É, e picks baixos, né? Isso que é pior, não, o Dan Snyder não consegue, por exemplo, usar assim, sabiamente as escolhas de draft, mesmo baixas, que tem um valor muito alto. A gente viu aí quantas trocas o Philadelphia Eagles pegou o Will Witherspoon, que é um baita de um linebacker, com escolha de quinto round. Quer dizer, será que o Redskins não podia se reforçar assim também? Pode acontecer. Problema, tem muitos problemas lá. Front office é um deles, precisa de um coach melhor, precisa de talentos no time, principalmente na posição de quarterback. O time do Redskins joga numa divisão muito complicada. E olha, eu falando em draft aqui, eu me lembro de um time e fico muito triste. Tem o St. Louis Rams. Faz o draft direitinho. Vai lá no free agents, pega os jogadores legais. Quando você pensa que vai, acontece o quê, Eduardo Galvão? O time apanha de novo, Alexandre. O time continua apanhando. Ah, que beleza, né? St. Louis Rams, mais uma derrota. Agora jogando em casa contra o Arizona Cardinals. 21-13 para o time do Kurt Warner. E não tem jeito, né? Pelo visto, vai ser sempre assim. Vai ser essa a sina do St. Louis Rams. Faz o draft, pega jogadores novos com talento. Olha o James Laurinaitis, o Jason Smith, right tackle. E não consegue produzir nada. Muito complicada a situação do St. Louis Rams. Mas tem um cara que está brilhando muito lá, que é o Steven Jackson. Mais um jogo com mais de 100 jardas para ele. 119 nessa oportunidade. E tá complicada a situação, não vejo o Rams com futuro. assim como não vejo o Oakland Raiders, que surpreendeu, né, não, Edu? O Oakland Raiders surpreendeu, derrotou uma das potências dessa temporada, Alexandre. Eu acho que o banco do Jamarcus Russell deu resultado pra alguma coisa, né? Botar um menino no banco, eu acho que acharam a maçã podre lá em Oakland, né? Não vamos colocar toda a culpa nele, apenas os 90%. Mas Jamarcus Russell no banco. Bruce Gradkowski, é assim que fala o nome dele? Nele? Gradkowski. Gradkowski. Bruce Gradkowski, muito obrigado, Alexandre. Bruce Gradkowski, 183 jardas, 2 touchdowns. E o Raiders derrotando o Bengals, 20-17. E aí, é. Júlio César Vettori, você que é o grande fã do Oakland Raiders, o que dizer dessa vitória do Oakland? Com o Gradkowski em campo, hein? Ou será que foi o Cedric Benson que fez falta? Os dois. Vou dizer que é os dois e ainda vou adicionar uma coisa. É, o Oakland Raiders contou com a sorte nessa vitória, porque, beleza, correu atrás do resultado, foi lá, empatou a partida nos finalmente, nos 33 segundos finais da partida, fez o touchdown do empate. Só que aí o nosso querido amigo Andrew Caldwell vai retornar a bola e sofre um fumble na linha de 30, 25 jardas. Aí o nosso querido amigo Janikowski sentou abordoado e fez o field goal. Eu acho que se tivesse um overtime, o Oakland Raiders não ia ganhar, a não ser que ele conseguisse ganhar o coin toss, mas mesmo assim, mas é óbvio a melhora que tem de Jamarcus Russell para Bruce Gradkowski. O nome do cara é muito complicado, mas o cara até que joga mais ou menos. Ele completou metade dos seus passes, quase 200 jardas e 2 touchdowns. Se fosse o nosso querido Jamarcus Russell, você poderia colocar 10 passes completados de 34, 100 jardas, nenhum touchdown e 3 interceptações. Então, é uma melhora óbvia. Eu acho que o Raiders finalmente chegou à conclusão de que não tem jeito. O Jamarcus Russell não tem como jogar na NFL, a não ser que ele comece a treinar. É um cara que tem potencial, mas tem um braço violento, mas está complicado. Eu até me surpreendi, porque o running game da equipe do Oakland Raiders, que muitas vezes carrega o time, não jogou muito bem, não. Somando os 4 corredores, juntando com o Gradkowski, que é o quarterback, tiveram mais ou menos, assim, superficialmente, fazendo uma conta porca, que tiveram umas 80 jardas. Então, o Oakland Raiders é muito dependente do seu jogo corrido. Foi uma surpresa derrotar o Cincinnati Bengals. O Oakland Raiders que gosta de atrapalhar o caminho de quem quer ir pros playoffs, né? Já derrotou o Eagles, derrotou o Bengals, e quem será a próxima vítima? Dallas Cowboys vai jogar com o Oakland Raiders. Imagina se o Oakland Raiders ganha do Dallas Cowboys. E aí o negócio é complicar. Destaque, por fim, terminando a minha fala, pro tight end Zach Miller. É o cara da franquia. Zach Miller joga demais. É o único cara que recebe a bola ali que salva a pátria. Brilha muito, Júlio. Zach Miller é o cara. Brilha muito no Oakland Raiders. É, recebeu 5 bolas para 65 jardas, mais um touchdown. O Zach Miller, mas o Edu mencionou a situação do Cedric Benson, que não jogou esse fim de semana. Olha, o Bernard Scott fez um bom trabalho, 21 corridas, 119 jardas. O Brian Leonard, que foi o cara que mais trabalhou no goal line e nas terceiras descidas, 13 tentativas para 36 jardas. O jogo corrido do Cincinnati Bengals não foi tão mal, mas quem acabou fazendo os touchdowns foi o Carson Palmer. Marcou 2 touchdowns ali em 2 quarterback sneaks. E será que faltou realmente esse ímpeto do Cedric Benson para marcar o touchdown, Edu? Eu acho que faltou, Alexandre. Eu acho que faltou. O Bernard Scott correu, o Bernard Scott estava fazendo trabalho sujo. O Bernard Scott correu 21 vezes para 119 jardas. O time chegava perto da goal line, quem entrava era o Brian Leonard, que era um fullback, virou running back e é do backfield. E, assim, isso acaba até gerando um clima chato. A gente já teve um exemplo com isso ano passado no Arizona Cardinals, que o Edgerrin James carregava o piano e chegava na goal line. Quem entrava era o Tim Hightower. Isso pode até criar um clima chato dentro do Cincinnati Bengals, agora que o Cedric Benson não tá lá para fazer toda a parte do jogo corrido. Mas, mesmo assim, nem o Bernard Scott, nem o Brian Leonard, nenhum dos dois conseguiu produzir muita coisa correndo com a bola. É, não conseguiram produzir os touchdowns, que era o mais importante. E só fazendo um último destaque nesse jogo, o Júlio e vocês citaram ele numa oportunidade. Quem voltou a jogar pelo Oakland Raiders nesse final de semana foi o Chaz Chilland, que, segundo o Júlio, é a melhor alternativa, fora o Zach Miller, no jogo aéreo desse time. Ele recebeu 2 bolas para 41 jardas. É o melhor receiver do Oakland Raiders. Chaz Chillings. É triste, mas é verdade. Ah, e o Hulk do sétimo pick teve um catch pra 7 jardas. Boa. Boa. É uma evolução já, né, Júlio? Salva de palmas pro Oakland Raiders. Pô. Os caras pegou uma bola. Tá bom, é. Não é que não pegava nada. Só que, enfim. Eu tenho o top. Porque o Oakland Raiders, ele é aquele time que ele não precisa, tipo assim, jogar. Ele automaticamente se mata, entendeu? Nossa, Oakland Raiders, não tem como falar. E o pior de tudo é que nós estamos falando, pessoal, da escolha de primeiro round do Oakland Raiders, pra quem não entendeu, que é o nosso amigo Derek Hayward Day, que teve uma recepção pra 7 jardas. É o Oakland Raiders. Aí vocês deixaram o Crabtree pro San Francisco 49ers, né? Muito inteligente da sua parte, o Davis. Ô Edu, pode pôr outra salva de palmas aí? Pode sim. Salva de palmas pra o Davis. Aê, boa, o Davis. Mandou muito bem, hein? Já que você falou do Michael Crabtree, Alexandre, vamos dar uma olhadinha como que foi o jogo do 49ers e do Green Bay? Com certeza. 30-24 para o Green Bay Packers em cima do 49ers. Aaron Rodgers com uma linha que não deixa ele trabalhar muito bem, mas consegue ainda assim sua produção. Eu imagino Aaron Rodgers atrás de uma linha que protegesse bem esse quarterback. Seria incrível. Tentou 45 passes, conseguiu 344 jardas e 2 touchdowns. O citado Michael Crabtree recebeu 4 bolas para 77 jardas e um TD, Alexandre. Bom jogo do Crabtree aí, mas não foi o suficiente para o 49ers vencer. E o grande negócio nessa história toda foi o jogo corrido do 49ers, que parou de funcionar. Frank Gore, apenas 7 corridas, 59 jardas, você vê todo o potencial jogado praticamente no lixo, não é verdade, Vitinho? É, pois é, Leo. O Frank Gore veio, tá voltando de contusão, e você percebe ele mais lento, que não tá correndo a mesma coisa que corria antes. Pro cara que já correu 190 e tantas jardas num jogo, né, Victor? É, ele levava os 49ers nas costas, né? O começo bom do 49ers foi por causa do Frank Gore. Depois que o Frank Gore saiu, que começou essa maré de derrotas aí pro 49ers, porque daí teve que jogar a bola na mão e quarterback. E por causa disso mudou o quarterback. Entrou o Alex Smith, que não tá fazendo maus jogos. Esse jogo ele fez 3 TD e uma interceptação. Mas o Frank Gore é o cara dessa franquia e ele tem que ser utilizado ao máximo que ele pode pro 49ers ganhar, porque senão o 49ers não vai pra frente. Já que nós estamos falando de times que draftaram wide receivers no primeiro round, Philadelphia Eagles contra Chicago Bears no Sunday Night Football. Philadelphia venceu o jogo por 24-20. Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Chicago Bears perdeu o jogo de 20-24 para o Philadelphia. Jay Cutler teve excelentes oportunidades com Devin Hester, com Johnny Knox, com Greg Olsen e... simplesmente assim, eles arreiravam um cadinho na força, assim. A bola passava uns 2 metros na frente do receiver, assim. Se ele tivesse com a mira um pouquinho mais calibrada, olha, Philadelphia tinha amargado mais uma derrota, a terceira seguida. Muito bem falado, Edu. O Bears não venceu o jogo porque o Jay Cutler, não sei porquê, tava com um pouco de força. Acho que ele comeu muito feijão antes de jogar a bola, porque é o seguinte... Greg Olsen estava sozinho no canto direito, próximo à endzone. Ele lança a bola vai um pouco mais forte, passa pelos dedos do Greg Olsen. Aí na próxima jogada, o mesmo canto, do mesmo jeito. Foi a mesma jogada do Greg Olsen, Júlio. Foi incrível. Devin Hester fez a mesma rota que o Greg Olsen tinha acabado de fazer. E o Jay Cutler mais uma vez errou o passe. Ele não estava num dia bom. Assim, a gente pode falar... ele só foi interceptado uma vez no último quarto, no desespero, para tentar virar a partida depois que os Eagles assumiram a frente do placar. Mas ele tava sem jeito para passar a bola. É, ele não tava num dia bom para a defesa adversária, né? Porque geralmente é uma festa do turnover, né? O Jay Cutler no campo, 5 interceptações no mínimo, já são 18 na temporada. E é isso. Jay Cutler ser um receiver bom, é isso. Melhor receiver do Bears é o Greg Olsen, definitivamente, é um tight end. Mas o Jay Cutler gosta da bola longa, ele gosta dos passes longos. entendeu? Aí complica. E quem é o melhor do time? É o Devin Hester. Devin Hester entrou como cornerback na NFL e por causa da velocidade dele começou a treinar como receiver. O Bears precisa de ajuda nessa posição. Draftou o Joaquim Iglesias, que não tem jogado muito tempo. Olha, aí complica. Fica muito difícil pro Jay Cutler, mas não é culpa dos receivers, não. Não é culpa deles. A culpa é, sim, do Jay Cutler, que está jogando bolas ridículas, fazendo passes lamentáveis. Esses overthrows custaram, talvez, o jogo pro Chicago Bears. Porque se acontecesse pelo menos um desses touchdowns que ele errou o passe, o cenário do jogo era completamente diferente. Os Eagles já tinham que penar muito mais para bater o Chicago Bears lá no Soldier Field. E a corrida do Michael Vick, Victor? Sensacional, né, Edu? Parece que ele voltou. Não foi só uma corrida, ele completou um passe também. Participou bem do jogo. Participou bem melhor que das últimas vezes. Eu acho que ele tá voltando aos poucos. E ele tem um contrato aí de talvez 2 anos com o Eagles, depende do Eagles. Eu acho que ano que vem ele volta para a NFL e aí que a gente vai ver o verdadeiro Vic, eu espero. É, eu acho que ele nunca correu tanto, não sei quando ele deve ter tentado fugir da cadeia, né? O bicho correu pra caramba, mas não teve jeito não. Os corners do Bears estavam inspirados, conseguiram fazer o tackle, assim como estava o Asante Samuel. E aliás, notícia péssima pro pessoal da Filadélfia, né? Porque o Asante Samuel se machucou. E não deve jogar contra o Washington Redskins. É muito provável que ele não jogue. Machucou o pescoço. Vai fazer uma ressonância magnética amanhã. E aí sim o pessoal lá do Eagles vai ter a resposta certa para dar sobre o estado de saúde do Asante Samuel atualmente. Mas para mim o dia não foi do Asante Samuel. Foi sim dos corners do Bears. Charles Tillman forçou só 3 fumbles e o Zachary Bowman com mais uma interceptação, 5º jogo consecutivo que o Zachary Bowman tem uma interceptação incrível, a marca do cornerback do Chicago Bears. Não foi o suficiente, mas é digno de nota, não é verdade, Edu? Com certeza, Alexandre. A defesa do Bears não é mais aquela defesa que enfrentou os Colts no Super Bowl, aquela defesa que deu todo aquele trabalho, mas ainda assim é uma defesa de respeito. Agora, quem eu acho que corrigiu alguns problemas com defesa foi o New York Giants. Voltou a encontrar o caminho da vitória. E aproveitando, vamos emendar todos os assuntos, né, Alexandre? A defesa do Giants que finalmente resolveu colaborar um pouquinho com o time e deu uma chance do time vencer o jogo. E o Michael Turner lesionado, que acabou fazendo falta para o Atlanta Falcons. Foram as duas grandes notícias, né, da última semana, Edu. O problema do Michael Turner e o problema do Cedric Benson, que são dois running backs que estavam muito bem. E no Cincinnati Bengals entrou lá o Bernard Scott e no Falcons entrou o Jason Snelling, que não produziu nem a metade do que o Michael Turner costuma produzir quando o Falcons tem a oportunidade de correr muito. O Snelling correu 25 vezes para 76 jardas e 2 touchdowns. Michael Turner, quando ele carrega 25 vezes a bola, amigo, com o mínimo 130 jardas. Mesmo assim, Snelling fez 2 touchdowns, correu bem, soube aproveitar as oportunidades dele. Já teve uma atuação mais importante que a do Bernard Scott e a do Brian Leonard no Bengals. Com certeza. E o Matt Ryan não jogou mal também. 26 de 46, 268 jardas, 2 touchdowns. Mas a defesa do Giants apareceu na hora certa. Forçou um fumble no Matt Ryan também. Foi o único turnover do Atlanta Falcons na partida. E é o Atlanta Falcons que tem um ataque muito poderoso. Mas era o dia do Giants, não é verdade, Vitinho? Era o dia dos caras. É, ali quando você ganha o cara coroa no overtime, você pode se dizer que você tá com sorte, não concorda? Porque ganhar o cara coroa no overtime já é metade do caminho andado. No outro jogo de prorrogação dessa rodada não aconteceu isso, mas metade do caminho na prorrogação você ganhar o cara coroa. E mesmo jogando mal, a gente pode dizer, o Giants, eles conseguiram levar o jogo para prorrogação, dormiram no último quarto, né? Dormiram, porque tava ganhando por 3 posses, 2 posses e tomaram o comeback. Mas no final conseguiram ganhar o jogo. Foi um jogo de sorte pro Giants, na minha opinião. É, e a defesa do Falcons apareceu muito bem, né? Travou completamente o jogo corrido do New York Giants para apenas por volta de 80 jardas ali, o time não correu nada. É o principal trunfo do New York Giants, mas aí o Eli Manning brilhou. 3 touchdowns, 2 pro Kevin Boss, 1 pro Madison Hedgecock, que é o fullback do time, e o Mario Manningham com 126 jardas, grande receiver, jogou muito bem. E tem aquela coisa, né? A defesa aparece na hora certa, você vê. O Michael Boley estava sem jogar um tempão, voltou ativa pelo Giants e parece que recuperou a forma realmente. 13 tackles no jogo, mais um deles sendo sack, e o Justin Tuck, mais um sack, e aproveitou para forçar um fumble em cima do Matt Ryan. Que beleza, hein, Edu? E agora cabe aqui, já que nós estamos chegando nos momentos decisivos do programa, cabe aqui falar sobre aquele que já foi chamado de Mr. Irrelevant no começo desse ano. Aquele cara que foi o último a ser draftado nessa temporada 2009-2010. Ryan Sukop derrotou o Pittsburgh Steelers. Ryan Sukop, na prorrogação, o Kansas City Chiefs venceu os Steelers. Um field goal do Sukop, um field goal de 22 jardas. O negócio já começou feio para os Steelers. No kickoff de abertura do jogo, Jamal Charles retornou o chute para 97 jardas e um touchdown. E é até engraçado, né, Edu? Porque no podcast passado, o nosso grande amigo Jonas, amigo do Ale, que participou do podcast, falou: o problema do Steelers é tomar touchdown de retorno. E é incrível, primeira jogada da partida, o que aconteceu? Pittsburgh tomou touchdown de retorno. Não dá pra uma equipe querer ganhar um Super Bowl se ela só toma touchdown de retorno. Special teams tem que pular, sei lá, compra uns caras aí, traz o free agent, troca, mas põe uns caras bons aí, porque, pelo amor de Deus, ficar tomando back-to-back touchdown de retorno é complicado, velho. É complicado. E o Chiefs não sentiu a falta do N-Bowl também não, né? Chris Chambers foi convocado pelos Chiefs, depois de ser dispensado dos Chargers. Recebeu 4 passes para 119 jardas. Muito bem na partida, Chris Chambers. É, Chris Chambers vai substituir o Dwayne Bowe, que foi suspenso pela NFL até a semana 15, devido ao uso de esteroides. Assim como foi o cornerback Josiel Johansson do Philadelphia Eagles. Os dois foram pegos no teste antidoping da NFL. E assim como o Sean Merriman já foi várias vezes na carreira. É, o Sean Merriman é um homem bomba, né? E é engraçado porque ninguém esperava muita coisa do Chris Chambers. Ele desenvolveu ali uma excelente sintonia com o Matt Castle, além da ajuda do Lance Long, que é um wide receiver que tem aparecido bem pelo time do Chiefs. E o Chris Chambers fez a jogada que deixou o Ryan Sukop numa posição mais do que favorável para converter o field goal da vitória. Olha, eu gosto muito do jogo do Chris Chambers e acho que ele é realmente o cara que faltava para esse time do Chiefs. É muito bom ver ele jogando bem novamente, porque é um cara de nome, de peso na NFL, que já foi um dos melhores receivers da liga. Jogou muitos anos no Miami Dolphins, lá no Chargers também não jogou mal. É um cara que brilha muito no Kansas City, não é verdade, ô Vitinho? É, com certeza, ele veio, não jogou nada no Chargers, assim como ele brilha muito no Kansas City, não brilhou no Chargers. Foi dispensado, o técnico do Chargers é conhecido por não ter paciência com esses jogadores, e veio pro Kansas City e está simplesmente jogando muito. Mas eu gostaria de destacar nesse jogo, como eu já falei na hora do e-mail, Steelers sem Polamalu 0-4. Steelers com Polamalu 6-0. Eu tenho uma leve impressão de que tem alguma coisa ligada nisso. Porque, por melhor que seja o Polamalu, um jogador não pode fazer tanta diferença como tá fazendo pro time de Steelers. É incrível. Não dá pra continuar assim. Ou o Steelers arruma outro jogador pra quando o Polamalu estiver fora, ou vai sofrer a temporada inteira, porque o Polamalu não pode sair durante duas jogadas que vai tomar o touchdown, não pode sair durante um jogo que vai perder. Não dá pra continuar assim. Pra fechar o programa, o clássico da semana. O clássico da semana. O clássico da semana não foi com Peyton Manning dentro de campo. Não foi Peyton Manning dentro de campo. Nem Tom Brady. Nem Drew Brees. Não foi Kurt Warner. Nem Chris Johnson. Nem Chris Johnson. O clássico da semana foi com Matt Stafford e Brady Quinn. Oh, que beleza. Detroit Lions 38, Cleveland Browns 37, com o cronômetro zerado, Alexandre. Zerado. Parecendo aquele negócio do Shoptime, né, velho? É. Pode ser. Shoptime. Esse foi o jogo pra provar pra todo mundo que fala que Hail Mary não dá resultado. Hail Mary dá resultado se você for o Detroit Lions. Matt Stafford tentou um passe desesperado depois de correr dos defensive ends e dos defensive tackles do Cleveland Browns. Tentou um passe desesperado para tentar encontrar um receiver qualquer que fosse na endzone. E o que que ele ganhou de presente? Uma falta na jogada, Alexandre. Pass interference. E tá no livrinho de regras da NFL. O jogo não acaba com falta. E aí, Stafford sem ombro, o que que ele fez, Eduardo Galvão? Na linha de uma jarda, o que você tentaria, Alexandre? Você tentaria um quarterback sneak? Você tentaria uma corrida? Com o cronômetro zerado, eu ia pro passe. E você vai mirar em quem? Quem é o melhor alvo, dentro da endzone? Ah, com certeza o tight end. Brandon Perigrew, os dois first round picks do Detroit Lions, garantindo a vitória do time. É uma maravilha, o pessoal de Detroit foi feriado. Segunda-feira foi feriado, o pessoal de Detroit. 38 a 37, touchdown da vitória do Detroit Lions em cima do Cleveland Browns. Eu não quero nem comentar o jogo, eu tô feliz pra caramba. Eu vou comprar uma jersey do Lions e vou sair na rua. Tá certo. Eu perdi a vergonha. Mas olha, por favor, compra uma do Megatron, hein? Megatron, mais conhecido como Calvin Johnson. Olha, ele é um absurdo e tem mais, hein? Perigo, muito obrigado, você me cedeu pontos no Fantasy. Fico muito feliz por sua participação nessa partida. E o mais engraçado de tudo, depois de todo o negócio atípico que rolou entre Browns e Lions, porque o Brady Quinn teve um jogo impressionante contra o Lions, Stafford mais ainda, o mais engraçado foi o Stafford fazer o passe para touchdown no Brandon Perigo. Aliás, Stafford, como você botou a bola ali, meu amigo? Dois caras do Browns fechando na jogada, ele mandou a bola no Perigo, não quis nem saber, o Brandon Perigo segurou ela, marcou o touchdown e ele saiu correndo pro banco desesperado com dor no ombro. Isso foi mais engraçado, o Stafford não chegou nem a comemorar, coitado. Mas olha, foi um jogaço realmente pra quem... Foi o melhor jogo da rodada, foi ou não foi? É verdade, a verdade é essa, foi o melhor jogo da rodada. O Lions botou muita emoção nessa semana da NFL. E 38 a 37 é um jogo digno de ficar para a história da NFL, porque, olha, marcar tanto ponto assim não é para qualquer um, não, não é verdade, Júlio? Com certeza, Ale. E eu queria fazer um destaque, assim, pro torcedor do Cleveland Browns, que após a partida deve ter falado, mas não é possível. Porque o Cleveland Browns tem 37 pontos, cara. Isso acontece desde quando o Cleveland Browns era o time da NFL, jogava muito o Cleveland Browns. O time faz 37 pontos no Lions e perde ainda, cara. Tipo, o torcedor do Browns fala, mas não é possível, cara. Mas não é possível mesmo. Como que você faz 37 pontos e perde uma partida, cara? É teoricamente, assim, motivo pra dar um tiro na cabeça, velho. Não é possível. Foi um bom jogo de se assistir. Um pouco de sorte pro Lions, que descolou um pass interference ali no final do jogo. E, sei lá, eu fiquei com dó dos torcedores do Browns, porque o Browns finalmente desapontou. Brady Quinn jogou muito. Fizeram uma fake play com o kicker Phil Dawson, que fez um passe de 10 jardas, uma jogada bem interessante. Que, aliás, a NFL tá cheia de graça, né? O Redskins, uma ou duas semanas atrás, fez um touchdown de 40 jardas, um fake. Agora vem o Cleveland Browns contra o fake. Era um fake essa do Redskins era um fake field goal que virou um fake punch que virou um TD. É totalmente nonsense a jogada, né? Jogada de made, né? Mas beleza. Não, jogada de filme, jogada de Hollywood. Ah, não, com certeza. É totalmente, assim, inesperado e tal. Mas é sacanagem, eu fiquei com dó do Browns. Mas tudo bem, eu acho que dias melhores virão. Foi um jogo que era pra ser trash total, né? Duas equipes, uma vitória e oito derrotas. O melhor jogo da rodada, por incrível que pareça. Não, e assim... E o Calvin Johnson? Que jogou o Calvin Johnson nesse jogo? 7 recepções, 161 jardas, um touchdown. Ah, o catch mais longo dele, 75 jardas e olha, tá palhaçada, né? Tá brincadeira. O cara tá jogando muita bola, o futebol americano dele tá ridículo, tá pra lá do auge. Eu imagino o que ele faria se ele estivesse num time como, por exemplo, o Indianapolis Colts, o New England Patriots da vida. Ia ser brincadeira. O Calvin Johnson devia lançar um livro, né, cara? Como ser bom num time péssimo. Tipo, o cara... Depois do momento Shoptime, tá vindo de tudo aqui. O cara tira da cartola totalmente, assim, tira uma jogada da cartola que é incrível. O cara joga no Lions desde que veio pra NFL, e desde que veio pra NFL o cara tá chutando balde, não tem jeito. Esse cara tem potencial pra ser Hall of Famer. Como você mesmo disse, imagina se esse cara jogasse com o Peyton Manning. Ia ser tenso. Megatron é o cara... E eu vou comprar a camisa do Lions também, Edu. Vamos de camisa do Lions agora, porque é o que vira. Calvin Johnson, Megatron, é o cara. Lions no Super Bowl 2014, eu vou estar lá. Meu Deus. Calvin Johnson é o famoso, brilha muito em qualquer lugar, né? Nossa, nem o Shoptime vende essa edição do Super Bowl, hein? Nem, nossa. Super Bowl 2014 com o Lions, imagina só o que vai sair desse Super Bowl, ah. Vamos encerrar o programa que é melhor, né? Vamos encerrar. A semana 12 da NFL começa na quinta-feira, dia 26 de novembro. Green Bay Packers vai até Detroit enfrentar os Lions no Ford Field. O Oakland Raiders vai até Dallas enfrentar os Cowboys no Cowboys Stadium. E o New York Giants vai até Denver enfrentar os Broncos no Invesco Field at Mile High. No domingo, dia 29, Tampa Bay viaja até Atlanta para enfrentar os Falcons dentro do Georgia Dome. É isso aí, também temos Buffalo Bills contra Miami Dolphins lá no Ralph Wilson Stadium, casa do Bills. Carolina visita o New York Jets lá em New Jersey no Giants Stadium. Seattle Seahawks pega o St. Louis Rams fora de casa, e o Washington Redskins visita o Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field. Cleveland Brown vai até Cincinnati enfrentar o Bengals. Indianapolis Colts vai até o Houston enfrentar o Texans. Kansas City e o Chiefs vai até San Diego enfrentar o Chargers. O Chicago viaja até Minnesota para jogar contra o Vikings. O Arizona Cardinals viaja até Tennessee para jogar contra os Titans. O Pittsburgh Steelers viaja até Baltimore para jogar com os Ravens. E o New England Patriots fecha a rodada indo até New Orleans para jogar contra os Saints. Lembrando que o jogo do Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens pelo Sunday Night Football e do New England Patriots e do New Orleans Saints pelo Monday Night Football tem transmissão pendente da ESPN. E o jogo de quinta-feira entre New York Giants e Denver Broncos às 11h30 da noite vai passar na Band Sports, assim como Indianapolis Colts e Houston Texans no domingo às 4 da tarde. É, inclusive teremos o Thanksgiving Classic, Eduardo Galvão. E teremos Detroit Lions pegando o Green Bay Packers 12h30, horário americano. Que beleza, hein? Vai ter peru depois do jogo para os caras almoçar, não? John Madden gostava de cortar o peru ao vivo durante as transmissões dos jogos no Thanksgiving, né, Alexandre? É verdade, pena que ele não está mais lá para nos brindar com tal exibição bizarra, né, Eduardo Galvão? Alexandre Branco, um jogo dessa semana vai ser vital para você, Alexandre. Olha, jogo bom para assistir, Monday Night Football, New England Patriots contra o New Orleans Saints. Esse jogo vai ser fera. Veremos o que é feito o time de Drew Brees jogando em casa contra o New England Patriots, que é sempre um adversário fortíssimo, um visitante um tanto quanto incômodo. Julião, o seu jogo da semana? Mantendo o prime time, vamos para Pittsburgh e Baltimore. É o jogo de divisão mais acirrado. Pittsburgh precisando da vitória para se manter um wild card. Mesma coisa para Baltimore. E todo ano Pittsburgh e Baltimore é jogo que, como dizem lá na NFL, é o jogo que até sai sangue e tá valendo. É um jogo de grande rivalidade e eu fico com Pittsburgh e Baltimore. E você, Vitinho? Um jogo que chama muita atenção nessa Week 12 da NFL. Eu vou ficar com o jogo Indianapolis Colts e Houston, Texas. porque esse jogo foi muito disputado, foi muito emocionante na primeira vez que eles se enfrentaram. É rival de divisão. O Texans tá louco pra não deixar o seu rival terminar invencível. Vai ser um jogo muito legal de assistir. E você, Edu? Eu já vou ficar com o clássico. Eu posso escolher o clássico? Eu já escolho Green Bay Packers e Detroit Lions. Não é da empolgação da última semana, não, pessoal. Mas é um jogo clássico, é um jogo histórico, tem toda uma tradição da NFL. Então, se domingo, às 15h30, horário de Brasília, você não estiver fazendo nada, e tiver acesso ao Game Pass, tiver acesso à TV nos Estados Unidos, ou qualquer meio de assistir os jogos lá, assista Green Bay Packers e Detroit Lions, o jogo do Thanksgiving. Tomara que Matthew Stafford passe para mais uns 5 touchdowns, tomara que Aaron Rodgers continue em grande forma, tomara que seja um grande espetáculo também essa partida. Eduardo Galvão colocando fé no Lions, sempre. Lions no Super Bowl 2014. Eu vou ser apedrejado, mas eu vou estar lá. Bom, e fica aqui mais essa edição do programa. Foi um prazer, foi uma alegria. Muito obrigado por ter nos aguentado até agora, falando groselhas, falando abobrinhas aqui, comentando um pouquinho do futebol, trazendo um pouquinho das novidades para vocês. Mandem seus e-mails, comentem na postagem, mandem e-mails para podcast@endzonebrasil.com e continuem fazendo, continuem palpitando, continuem ajudando a melhorar o Endzone e a deixar o Endzone cada vez mais com a cara de vocês. Alexandre Branco, um abraço, meu amigo. Um abraço, Edu. Valeu por mais essa edição do Endzone. E esperamos por mais um fim de semana regado do futebol americano, já que teremos Liga Flag Paulista, estaremos em campo lá. Mais NFL e chegando perto dos playoffs, graças a Deus, estamos chegando na parte da NFL onde se separam as criancinhas dos homens. Um abraço, Júlio César Vitória. Meu caro grande amigo Alexandre Branco, um grande abraço para você. Foi uma satisfação imensa gravar esse podcast. Meu clichê de sempre, a nossa grande expressão desgastada, mas enfim, passo a bola pro meu querido amigo Vitor Freire e uma boa semana de NFL para vocês. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aí, os endzoners, todos os ouvintes. Vamos ter um ótimo final para a NFL e que seja um grande Super Bowl, não é isso, Edu? Com certeza, Vitor. Já começa o aquecimento, já começa a expectativa. Finalzinho da temporada já está aí. Tem muita coisa para se decidir. Um abraço para todos os ouvintes. Obrigado por estarem aqui até agora. Fui!